2858, chame agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545 Recife, tá 3258, boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 4209, transfira na sua escuta. Boa noite, Azul 4209, identifique desta via para 12.000 pés, o ajuste no 014, está autorizado a sinal ILS, informe meu localizador. Desce para 2014, desce da via, vai informar estabilizado, Azul 4209. rodou o voo no 604. Sim. Boa noite, o voo no 604, sentido uniforme, para autorização 390, Fortaleza. 390, agora de costa. A saída prevista? Momo Frote. Momo Frote. Alô, Salvador, da 3152, pronto para puxar cancelamento, 28. Portão 8 em livre, chame táxi, 3152. Autorizado, vou chamar o táxi, 3152. Dois, é o solo. Vai, prossegue. Para o táxi, chame a torre 198, decimal 6. Vem para o táxi, 2226, tá atualizando o 2. Golo 604, é o solo. Prossiga. 04 para a cópia, chame a torre 1186. 286, chama ou aguarda na sequência? Chama, chame na torre que já paga a cópia. Tá, ok. Autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Tesouro 19, saída Momo, Albo, transição Frote, controle 19 decimal 35, torre é esta, transponder 5161. Ok, autorizado para Fortaleza, nível 370, a Tesouro 19, Momo, Albo, Frote. Comandando, precisando 52, mando para táxi, 86 a bordo, 21 horas e 57. 2 horas, alternando o horário. Está livre a restrição vertical da chegada. Ciente azul, padrão acelerando. Acelerando 0, via índia. Centralizado, táxi, acelerando 0, posicionando 0, via índia. Prossiga, Mike Golf Mike. Ok, está no retorno, está chegando próximo ao parque de Torso. O senhor está acionado o telefone, posição normal? Está 0114. Mike Golf Mike, chama agora a torre, Salvador 186, tem um bom posto. Prato, bom trabalho para todos, obrigado. Torres, Salvador, tá, Mike, Golf Mike. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, Webjet 6747, no portão 3, seguinte da informação, onde pode. Guardando as ações. Golf Mike, boa noite. Mike, Golf Mike, boa noite. Qual a sua posição? Passou, parque, passou. Confirma o acionamento do transponder 0114, a torre não está recebendo. Ah, agora sim. Chame passando Itapuã. Mike, tem barato para Itapuã. Sol Salvador, boa noite, Objeto 6747. Chama a torre em 1986, demais aeronaves e o Webjet. 86, boa noite. 6747, ciente da uniforme, 3. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Proadibidev. Controle 1-9 decimal 35, transponda 5167. Proadibidev 50, decola da El. São Leda, Tepdev, controle 1935, transporte 5167, nível 340, 6747. Correto, chame pronto para acionamento. Chamada para acionamento, 6747. Boa, Rio, está atrás da música 2, passa para a cara. Autorizado decolar, 190 graus, 089. Autorizado olhar e decolar, está atrás da música 2. Correu, patatatá, mais Golf Mike está passando através do Itapuã. Correu, Salvador, é o patatatá, mais Golf Mike. Pulou direto para parte 4, Mike. Parte 5, ok? Ciente, direto para parte 5, chame na final, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike na final, parte 5. Avistado, chame no solo controlado. Mike Golf Mike. Mike. Salvador, boa noite, o Xuné 63, 03. Chama a torre em 18 decimal 6. 18. 152, decolou 16, chame o controle, boa noite. Boa noite, 19-35. Azul 4209. Azul 4209, chame torre 18-6, tamo bordo. 18-9, boa. Controle Salvador, boa noite, Antrezão 152. Boa noite, Antrezão 152, contato radar, suba para o nível 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, tá? Antrezão 152. 9-35, transponda 5171. Estimativo, conforme 360 para Guarulhos, na PU 50 Vitória, Bael Leda B10, curva pela direita, 1935 controle, 5171 com a transponder, janela 6313. Correto, chame pronto para acionar. Bora. Final 6 milhas, 4209. Mike Golf Mike, no solo 17, frequência livre. Azul 4209, cheque trem de pouso. Baixa droga, 4209. Autorizado pouso, 110 graus, 119. Azul 4209. Autorizado o pouso, azul 4209. Autorizado, reporte pronto pro táxi. Pro táxi, observado. Para puxa acionamento. Portão 04, previsão de 5 minutos. Aguarde autorização número 2. Certo, vai aguardar 1604. Azul 4209, no solo aos 21, libera a direita, via Echo Fox, após Alfa e Juliette, posição 08 do Pátio 1. Echo Fox, Alfa, posição 08, você escutou, azul 4209. Frequência 126.85. 2685 para 3152. Boa noite. Salvador, boa noite, Airport Hell 019 Heavy, flight level 200, descending flight level 160, bound for arrival with information Alpha. Good evening, Airport Hell 019, call cadet, clear, bound for arrival, down to 2000 feet, 281014. Clear, bound for arrival, down 2000 feet, 1014, Airport Hell 019. Sete, quatro, sete, quatro, a bordo, no meio, 3:50, alterna Galeão, pronto para o táxi. Galeão, 4:50, POB. Galeão, 3:50, POB de 134. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera no zero, web 6747. Índia, ponto de espera no zero, web 6747. Da pista, o TAM 3305. 3305, chame a torre 18-6, até o meu posto. 18-6, boa noite. Tem uma previsão pro voo no 604? Está autorizado agora, chame pronto pro táxi. Torre, Salvador, boa noite, Tietan 3305, está estabilizado no ILS, evitando a pista. Tietan 3305, chame passando Simbra. Apresentaremos Simbra. Webjet 6747, visual final, pronto, no ponto de espera, dá um zero. Ciente, tem condições de ingresso à direita, agilizando para a decolagem. Autorizado, decolagem imediata. O vento 080 graus, 09 nosso, web 6747. na linha de decolagem imediata. Missão do Simbra, embaixo checado, tá 3305. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, tá 3305. Aguardado.